Jesus usava Chanel. Jesus usava Chanel. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel. Olá, POCs de toda a Deep Web que se metem em brigas de Tula Luana e Pablo Vittar como se fossem uma formadora de opinião chamada Sônia Abrão. Está começando mais um podcast chamado Jesus Usava Chanel, o podcast que é meu, que é seu, que é nosso e de todas as POCs que precisam dele. O objetivo do podcast é falar um pouquinho de cultura pop e de inutilidades que vocês precisam saber. Eu sou o Michel, o equivalente de uma opinião da Sônia Abrão que ninguém pediu, mas ela tá dando mesmo assim. O meu arroba no Twitter é WorshipOz e no Instagram é MXL97 e no Sarahá é MXL97. Também, a nova rede social que está abalando toda a internet e que eu preciso saber o que vocês pensam sobre mim, então mandem lá. Oi, Pox, meu nome é Kelvin e eu sou um dos integrantes do coral de crianças que vai estar junto com a Lia Clark na performance de Boca Táxi dela no Criança Esperança. Minha roupa no Twitter é BubblegumRave e também no Instagram e também no Letterboxd, todo canto, menos no Sarahá, porque eu tô cagando pelo que vocês acham de mim e eu não quero saber de nada. Beijo. Olá, Pox, aqui quem fala é Caína, também conhecido como a pia que a Sky Ferreira usa pra poder lavar o cabelo quando tem que sair de casa. Meu arroba no Twitter é gotcaino e no Instagram é caino com dois is. Eu não uso Sarahá porque eu tenho coisa melhor pra poder fazer. Oi, meu nome é Matheus e eu tenho grave desassociação de personalidade. E desde a quinta edição de A Fazenda, só consigo me comunicar através de frases de Nicole Balls. Inferno. A minha estrutura não tá no meu vestido, Gretchen. A minha estrutura tá dentro de mim. Fala com a minha mão. Quer ser Nicole Balls? Vai estudar 8 horas pra fazer um arroz, fritar um peixe. Isso não existe. Sofrimento pra mim é câncer. Ficar aí todo dia de havaianinha fazendo cara de sofrida. Aí na hora de encontrar o namorado, assim, do postiço. É casaco de pelo. O meu Twitter é @gocetacor. E no Jesus Usava Chanel de hoje, a gente vai falar sobre um monte de música pseudo-relevante, de artistas pseudo-relevantes. A gente vai falar sobre Demi Lovato, Selena Gomez, Lana Del Rey. A gente vai falar sobre Anitta, Pablo Vittar, Major Lazer, sobre Charli XCX, também sobre a recomendação exclusiva aqui do Jesus Usava Chanel, que é a cantora Astrid S, conhecida por dois integrantes do podcast e só os únicos fãs dela no mundo. A gente vai falar no rolê pop oriental sobre o Tada Hikaru, sobre EXO, que eu amo, e vocês não podem falar mal porque eu vou atrás de cada uma dar um strike. Também sobre Card e sobre a Choeri, que é a menina nova do Luna, panfletadíssimas aqui pelo nosso podcast. Inclusive, Luna, mande royalties pra esse podcast, que a gente merece. E tem o nosso novo quadro, que é O Que Tem Na Boca da Halsey. E vocês só vão descobrir o que esse quadro significa quando a gente falar hoje, então esperem um pouquinho mais tarde nesse podcast. E, óbvio, o nosso quadro tradicional é o teto e não é o teto, cheio de coisa aleatória nível Sully mordendo o gato esfinte dela. Agora a gente vai começar um rolezão pop ocidental, falando sobre aquelas que morreram, mas na verdade não morreram de verdade. As ex-Disney Stars, Demi Lovato e Selena Gomez lançando singles ao mesmo tempo. Que afronta, né, galera? Primeiro a gente fala sobre Demi Lovato, que lançou o first single do próximo álbum dela. Eu não sei qual o número do álbum dela, porque eu não acompanho a carreira, mas whatever, o single chama Sorry Not Sorry. Já veio, tipo, juntinho ali, colado, poucos dias, com um clipe novo, que também é bem colorido e uma vibe... A mesma coisa dos últimos clipes dela, né? Tipo, o clipe de Cool for the Summer. A música pega um approach mais R&B dela, ao contrário daquelas músicas meio electro-rock que ela tava lançando uns anos atrás. E, não sei, ela tá querendo vender uma imagem, sei lá, mais cool e fresh. Eu tenho preguiça, morro de preguiça dela, mas não é ruim a música, né? O que vocês acharam? Eu morro de preguiça da Demi Lovato também, mas assim, eu amei essa música e eu me sinto muito culpado falando que eu amei essa música. Culpado pelos seus gostos. Não, eu não me sinto culpado, porque eu sou uma adulta, então eu preciso me assumir. Mas eu acho que foi uma música muito upbeat e boazinha de escutar, e a letra é meio... É bem letra que eu escreveria, talvez, com 16 anos. Eu ia perguntar isso, né? Com qual idade você escreveria essa letra? É, com 16 anos, mas continuaria escrevendo. Tem uns versos que falam muito comigo, mas ok. Gente, a música, tipo... Morta, é um clichê dizer isso, mas todo mundo falou isso na internet quando saiu. Lembrou a Ariana Grande, é. Progressão da música, sim, é. Melodia vocal, tudo. Mas, tipo, não... E não é surpresa nenhuma, né, que depois de tantas bombas, a Demi quer se escorar em alguém que tem relevância, uma discografia muito melhor. É porque, tipo, uma coisa que eu não gostei é que ela continua gritando, sendo que ela sabe que não vai dar certo. Só que tá dando certo, né, aparentemente. A música parece estar irritando um pouquinho. É, tá fazendo sucesso assim, mas assim, meio que surpreendente. Acho que tá indo até melhor do que... Tá fazendo mais sucesso que Férias. Tá, tá indo até melhor do que Cool for the Summer. Não queremos colocar mulheres contra mulheres aqui nesse podcast. Sem querer colocar mulheres contra mulheres. Ei, eu preferi Cool for the Summer do que essa bomba. Eu também, mas... Sério? Não, Cool for the Summer é tipo... Não é clássico, eu já falo clássico, quase exagerei. Mas é uma música muito boa mesmo. Ou você exagerou mesmo, hein, amiga? Clássico foi... É, mas é uma música muito boa mesmo. A gente tem ressalvas sobre Cool for the Summer. Não fale pra mamãe. Eu achava ela muito boa em 2015, mas eu acho que ela envelheceu mal. Não sei, alguma coisa deu errado ali. Eu não sei, eu acho que ela quer usar Cool for the Summer como se fosse um hit atemporal de todas as idades e milênios, só que essa música flopou. É isso. Não, é pra ser tipo meio que a signature song dela, mas a música não tem nenhum peso pra isso, porque ninguém lembra dessa música em 2017. A Halsey lembra, mas a Halsey é a Halsey. É isso que eu ia falar. A Halsey critica a Demi por se dizer bissexual, nunca ter namorado uma mulher. Então, com fudeção, é um hino sim, só porque a Halsey não gosta. Afrontando Halsey, nosso novo quadro. Eu gostei, eu gostei desse argumento. Se a Halsey não gosta, então eu gosto. A gente gosta. Gostamos. Se a Halsey não gosta, o Jesus usava o Chanel, aprova. Sim. Voltando sobre Sorry Not Sorry, o clipe é tipo meio decepcionante, porque é a mesma vibe de... coisa wanna be cool e divertida e jovem que ela fez em Cool for the Summer, sabe? Tipo, eu achei meio que se repetiu. Ficou repetido mesmo, mas tipo, uma coisa que eu odiei nesse clipe, na verdade, e que nos outros clipes tava melhor, é que o personal stylist dela meio que cagou nela nesse clipe, porque a calça dela toda rasgada, com aquela blusa que é aberta no top e que a bota que vai até o joelho, eu fiquei assim, too much, too much. Eu acho que ficou horrível. Cool for the Summer é forçado, mas teve, sei lá, pelo menos um esmero pra fazer o clipe. Agora nesse eu acho que tipo, foi feito nas coxas, assim, tipo, nossa, vamos... Sim, é verdade. Bom, e agora vamos falar sobre fetiche. Eu recentemente descobri que sou a deusa do anal. Como? Ouvindo Selena Gomez, fetiche. Lolly vomit found dead in a ditch. Pra quem não entendeu, isso aí é uma referência da nossa musa inspiradora Lolly para Meninas, que é uma musa do YouTube, vocês devem assistir os vídeos dela. Eu gostei muito da música Fetish, eu acho que a Selena só continua lançando bops, né, hinos indizudos, tipo, tem uma pegada muito indizuda da música. Mas o clipe não foi muito bom, assim, né? Tipo, a fotografia é legal e tal. Eu só fiquei mesmerizado com o vídeo da letra, né? Da música que foca no rosto dela. Gente, tipo, aquela parte da boca, tipo, do rosto dela, ela é muito sexy. Tipo assim, não sou bissexual, sou inteiramente homossexual. Não estou aberto a possibilidades, mas Selena Gomez, eu iria. Nas entrelinhas, ele tá sendo bifóbico e fazendo apagamento bi, como vocês sabem. Ele tá sendo bifóbico, exatamente, mais uma vez. Mais uma vez. Como mais vocês sabem, a sigla, né, LGBT, o B é de Blackpink, in your area. Mas... Não, é de buy fetish on iTunes, porque tá difícil a situação pra esse lembro. Exatamente, tá difícil a situação. Mas é uma música muito boa, eu achei top. Parabéns, Selena Gomez, espero que um dia você muito chegue. Muito melhor que Bad Liar, inclusive. Muito melhor, muito melhor, né? Achei essa pegada muito top, gostei. Eu gostei do clipe, achei bem conceitual, cheio de referências a filmes. Eu achei muito bom. Vocês viram esse post, inclusive? Rolou, tipo... Listaram as referências, né? A filme de terror, assim, sim, bem desudo. Sim, é, Exorcista. Aham. Uhum. A cena dela, tipo, no chão, na geladeira, é referência direta a uma cena de um filme lá de terror. E, tipo, a cena também... Exorcista, eu acho. Dela no freezer também é referência a outro filme. Eu achei conceitualíssimo, você fica muito chocado, muito melhor. Eu achei conceitual também, parabéns. Bom, rainha índia. Mas vocês sabiam que tá... Mas vocês sabiam que, tipo, ainda tá na trilogia, né, dela sendo pequena. E aí, sendo pequena não, sendo aquela menina de Bad Liar. E aí, Fetish é como se fosse um pesadelo dela, dessa menina. Então vamos esperar o próximo capítulo, mas não esqueçam de comprar Fetish no iTunes, porque tá bem difícil pra Selena Gomez. Falando em... da rainha, forças ao ícone. Falando em Bad Liar, uma coisa que eu aprendi, assim, a identificar como algumas músicas vão hitar ou não na rádio, como elas são, tipo, amigáveis pro público, é pela minha mãe. Se minha mãe não gosta, não vai dar certo. Minha mãe ouviu Bad Liar esses dias... Tava tocando na rádio, acho que na Jovem Pan, que tava no carro. E ela falou que o refrão da música parecia um gato miando. Hey, my feelings on fire. Aquela parte, guess I'm a bad liar. Daí dá o instrumentalzinho, ela ficou, nossa, isso daqui parece uma porta gemendo, um gato miando, não sei o quê. Então, É o preço que se paga por ser indie demais, entendeu? Você lembra alguma coisa? Exatamente. Hoje em dia, em 2018. Ai, fetiche férias. Férias me lembra Gordelícia. Vocês lembram da Gordelícia? Enfim, tinha uma parte da música dela que ela dizia: segura uma salsicha e vira até fetiche. Maluquices, e os homens querem me apertar. Aí, sempre que ouço em férias que eu vejo a palavra, eu lembro dessa parte. Só por causa da palavra fetiche mesmo. A referência. Mas enfim, eu tô nessa era, não sei, eu tô tipo, não tô numa boa vibe assim pra Selena Gomez. Eu demorei muito pra gostar de Bad Liar. Eu falei mal de Bad Liar nesse mesmo podcast, mas depois eu me redimi no Twitter, porque depois eu acabei viciando. E foi meio que a mesma coisa com férias. No começo eu achei ela tipo morna, mais do mesmo. Depois eu acabei curtindo a vibe da música e tal. Tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas é, dá pra consumir. E assim, o clipe me ajudou muito a ficar de boa vontade, porque eu achei muito bem feitinho. É, as referências eu só vim ver depois, mas eu achei genial, porque eram referências a filmes de terror que não tinham nada a ver com a vibe do clipe, assim, mas é, a diretora conseguiu transformar isso no mundo da Selena, assim, pro clipe de férias. Eu gostei como a fotografia, uhum, tipo, contrasta, assim, o escuro da casa, a coisa mais dark e a parte dos feitiços dela se revelando, enquanto toda a parte da rua, a parte externa, assim, é, tipo, extremamente luminosa, quase estourada, assim, tipo, fica essa dualidade conceitualíssima. E outra coisa, é, as pontas do cabelo da Selena estão muito secas, pelo amor de Deus, uma hidrataçãozinha, uma queratina nesse cabelo, amiga, ajuda muito. E eu falo porque eu tenho cabelo muito seco, né, ainda mais que tá descolorido agora, mas tipo, Selena, cuida do cabelo. Hidratou hoje, inclusive, que a unha é hidratadíssima. Exatamente. Você, ó, vou completar minha amiga aqui. Para você que quer um boy com madeixas bem hidratadas e macias, namore Kelvin, ou pegue, no caso. Arroba BubbleGumRave, é verdade, eu não namoro ninguém, na verdade, porque eu sou demissexual. Também, depois de sorte na sorte. Michel falou sobre tipo, esse negócio de um pesadelo, eu só consegui relacionar pesadelo com Sabonete e Sky Ferreira, então a gente pode passar pra próxima. Parece bullying com a cantora, compositora, atriz, modelo e tecladista Sky Ferreira aqui nesse podcast, por favor. E bullying sempre gente, vem da ai. Parte do Caína, né? Incrível. Não, mentira, veio do Matheus, não, pra ver também. Ainda falando sobre fetiches, alguém tem fetiche de viver? Pois a Lana Del Rey está com muito tesão de viver nesse último álbum dela, Lust for Life, que é um álbum bem meniano, na verdade, mas o tesão pela vida continua aí. Alguém ouviu esse álbum aqui? Eu ouvi, amei, é um dos melhores do ano! Ai, gente, sabia. A panfletadora oficial da Lana Del Rey. Bom, Jesus é o Chanel. Eu aqui. Eu sou muito Lana fã. Bom, gente, eu conheci. Gostaria de comentar essa trajetória emocionante aqui, que eu conheci a Lana Del Rey. É, um pouquinho depois dela lançar videogames. Tipo, não importa, amigo, deixa eu te falar antes, porque eu sei que tu vai falar meia hora sobre isso. Então, é muito vai, sério. Antes de dar a sua história, deixa eu falar um pouco sobre o álbum. Vamos lá. Pode. A Lust for Life é o quarto álbum com a gravadora da Lana Del Rey. E ela lançou agora depois de muita enrolação, assim, foram meses de adiamento de álbum. E ela incluiu música nova, porque ela tipo, fica produzindo o tempo todo e ela é meio doida em relação à tracklist de álbum e tal. E acabou saindo esse álbum de 16 músicas. Que é o álbum que celebra, entre muitas aspas, a vida, assim, tipo, ela agora não tá mais depressiva, não tá querendo morrer, ela tá querendo viver, de fato. E ela tá querendo vir com um approach mais diferentezinho, assim. É, esse álbum conta com singles como Love, que foi o first single do álbum, que é, tipo, uma das músicas mais boas e, assim, que olham pro futuro dela. E também Lust for Life, a própria faixa título, que é uma música com o The Weeknd, que é um hinozinho indie, que apesar de todo mundo odiar, eu amo. Eu ouvi o álbum com muita insistência do Matheus, porque eu tava com a má vontade fodida de ver esse álbum. Principalmente porque tipo, tem 16 músicas, eu acho que tipo, nem metade delas devia estar ali, na verdade. Mas eu achei o álbum simpático, assim, tipo, não é ruim. Tem uns momentos muito bons e tipo, é meio que eu vislumbro no álbum o que pode ser o futuro dela. Ela pode tipo, ir evoluindo, de acordo com algumas faixas que parecem a evolução natural do trabalho dela, ela pode ir evoluindo pra um lado bom, assim, musical. E fazer álbuns melhores e mais coisas com o tempo. E é o que eu espero dela, porque eu acho que ela é uma artista boa, mas que, tipo, ela precisa um pouco de alguém ali dizendo que isso dá pra entrar, isso não dá pra entrar, sabe? Assim, dando um direcionamento, porque às vezes ela fica muito all over the place. Mas é, eu tô super alando, ela é simpática, fofa e é, a minha faixa favorita do álbum é uma chamada Heroine. Você quer, Lorde? Pure Heroine. Você quer essa Heroine? É incrível, tem um mood incrível e um refrão maravilhoso. E pra mim ela é a sucessora de alma de Florida Kills. Ai não, não fala isso. Florida essa Kills é nunca vai morrer. É a sucessora de Florida Kills. Tipo, ouça amigo, Heroine é muito boa. Eu já ouvi essa música. Eu ouvi o álbum. Eu achei o álbum. O problema dela é que ela tá tipo no final do álbum. É, sim, mas... é verdade. Até chegar lá tem muitas bombas no caminho. Inclusive todas as músicas que tem... Rappers. Não. Eu gostei dessa. Mas todas as músicas que tem título grande, ou são uma bomba, ou são muito chatinhas. ou só um filme tóxico. Ai, nossa, não. Where the World is a War Recap Dance é muito boa. Agora, Lana Del Rey, se você estiver escutando esse podcast, por favor, me responda. Por que você fez Coachella Woodstock in My Mind? Essa música é um chorume tóxico. De manda no Sarahá dela. Não tem como responder. Eu vou mandar, né? no Sarahá. Fica nessa língua. Woodstock in My Mind é uma música lixosa. Você nunca devia ter lançado isso, primeiramente, ok? É só isso que eu tenho a te falar. Agora, você Cherry não entende é um a lindo. Escadaria pro céu. Cherry é um você lindo. Nunca vai chegar na escadaria pro céu. Aquele... Bom, galera, gostaria de te contar minha emocionante trajetória como Lana Del Rey fã aqui, que eu conheci ela um pouquinho antes de videogames. Eu acompanhei a trajetória dela de carreira, sendo escrachada depois do live no Saturday Night Live, onde ela ficou rodando e virou piada e, tipo, demorou. Depois ela ganhou, a gente fala ganhou mijo, né, mas, tipo, ela ganhou uma certa credibilidade em desuda pelo Ultraviolence, que foi produzido por um dos caras do Black Keys. E por toda essa trajetória que ela teve de conseguir crédito, indie e tal, né? E ser tida seriamente como uma artista. Então, Lust for Life acabou sendo o meu álbum favorito dela até agora. Eu acho que ela só progride. Amei demais, vou completar aqui. Eu acho que, particularmente, a Lana tem essa propensão ao exagero. Algumas faixas deviam ser cortadas mesmo. É um álbum de 16 músicas que beira os 80 minutos, não era exatamente, acho que o melhor agora. E é, talvez esse conceito de tesão pela vida, né, de ah, um álbum positivo e tal, não é exatamente como o álbum deveria ter sido divulgado. Porque não é exatamente isso, é um álbum transicional. A Lana basicamente é como se ela contasse uma trajetória dela perceber que ela esteve em relações tóxicas e que ela viveu uma vida tóxica romantizando um monte de coisa problemática pra caramba. Ela até deu uma entrevista recentemente falando que ela não canta mais o refrão principal de Ultraviolence, que ela fala sobre o cara ter beijado ela e isso, sobre o cara ter batido nela e isso ela ter sentido isso como um beijo, que ela vê hoje em dia isso como algo problemático. Ela muda e ela não canta mais isso. Inclusive. Sim, ela ou não canta ou ela muda. E ela problematizando várias coisas e começando a problematizar a própria imagem dela de glamorização da América, do sonho americano, e de como após a eleição do Donald Trump, ela se sentiu frustrada com tudo isso e como isso não era exatamente a grande maravilha que ela imaginava antes. Eu não me imagino, caralho. Pra mim é tipo... Pra mim é até estranho como ela não tinha percebido isso antes, mas né, cada um tem seu tempo de entender as coisas, né? Então, ela tem essa pegada extremamente nacionalista, que inclusive me lembra muito uma musa, uma fada nossa, que amamos aqui eu e Kelvin, no caso, a Shina Ringo, que é uma artista japonesa que fica balançando sua bandeirinha imperial. Que é quase um símbolo nazista para alguns outros países asiáticos. Mas, né? Então, assim... A Lana tá ainda no seu tempo. Ela ainda ela problematizou algumas coisas. Alguns pontos que ela coloca, tipo, políticos no álbum, são muito válidos. Mas, assim, são quase que superficiais. São quase que, tipo... Ela tem uma consciência, digamos, privilegiada e branca do rolê político, né? Lógico. Mas é quase que um despertar da consciência dela. Mas o que mais me chamou a atenção do álbum não foi nem a parte política mesmo, foi a parte pessoal que ela se abre. É, nas últimas faixas do álbum, ela meio que propõe um ambiente assim pro pessoal, pra ela e pros fãs mudarem. Pra ela e pros fãs terem uma perspectiva de que não é legal ter essa coisa glamourizada de relacionamentos ruins, de que tudo vai dar errado, de que depressão é cool e tal. Ela tá tentando, tipo, sair dessa vibe e tentar puxar os fãs, que ela sabe que, tipo, ela tem uma certa influência sobre esse pessoal que tanto segue ela e que, querendo ou não, né, pega um pessoalzinho mais fraco aí da cabeça que acaba seguindo uma faixa, assim, um pensamento, talvez. Enfim, gostei muito, eu acho que é uma evolução natural pra ela, de som também, a produção é muito boa. Só peca por excessos mesmo, muito longo, algumas faixas deviam ser excluídas. Não acho que é Coachella que devia ser excluído, eu acabei devia gostando. Devia sim, lixo. Eu achei, tipo, a primeira metade do álbum, assim, muito piloto automático, é sério, tipo, é muito mais do mesmo. E os singles? Sim, eu também sinto um pouco disso. Sabe uma coisa, uma associação que eu fiz mentalmente, que não sei se é pra vocês vai fazer sentido, mas, tipo, eu sinto que, talvez também por partes pessoais, por eu ter acompanhado muito a Lana desde o comecinho e tal, mas eu sinto que a Lana tem uma coisa meio Ayumi Hamasaki, tipo, americana, sabe? Porque, tipo, tudo dela é muito trágico, os fãs são trágicos, os fãs são, tipo, ligados sim. demais. Cara, My Feelings é sobre o Jay-Z, e ela literalmente tava 3 meses com ele. Eu fiquei sim. assim, bitch. É, então, tipo, sabe? It's not that tudo easy. Dela é muito pessoal, tudo dela é muito escancarado, ela é muito dramática, tudo é muito dramático envolvendo ela. Os fãs também são tal, e também a sonoridade. Tudo parece muito do mesmo. A Yumi tem muito disso. A Yumi tem, tipo, 12, 13 discos que, tipo, se você pegar e bater tudo no liquidificador, é difícil sair, tipo, muita coisa diferente, sabe? Eu sei disso porque eu sou fã. E porque eu ouvi tudo a exaustão. Então, tipo, tem disso também. Mas, enfim, gosto, aprecio os ícones. Sei lá, talvez eu goste muito das duas porque eu tenho essa coisa, mulheres que amam demais em mim. Mas tem características em comum, essa questão de, tipo, mulheres que amam demais. Segundo, a questão de ser extremamente produtivas, porque, tipo, a Yumi lança um álbum por ano e Lana tá, tipo, nessa linha, porque ela debutou há o quê? Tipo, 5 anos, ela já tem 4 álbuns e um relançamento, tipo, sabe? É música o tempo todo e, tipo, muito mais do mesmo. Total. E tipo, pra mim, o Lust for Life é, tipo, o I Am da Yumi, que foi quando ela começou a tomar consciência social de que o mundo precisava de paz, não sei o quê. Aí fez 16 faixas também. E, tipo, a maioria não fala de nada social, fala de relacionamento dela, mas enfim. E agora, saindo dessa pauta pau durão pela vida, que não tá tão pau durão assim quanto a gente imaginava ser da Lana, pra falar sobre uma coisa que pode deixar a gente hétero de pau durão, que é o clipe de Sua Cara, da Anitta, com Pablo Vittar e Major Lazer, porque eu sempre esqueço de falar que Major Lazer tá nessa faixa, que lixo, né? Enfim, lançaram um clipe de Sua Cara, aquele famoso clipe no deserto que estão fazendo buzz desde o primeiro episódio desse podcast. Então... Verdade. É, exatamente. Tipo, muita gente odiou, disse que a edição é ruim, que é uma merda, mas eu não sei, o clipe tá aí pra todo mundo julgar e dizer o que acha. Eu sei que a música bom. É um hino, né? I am Jasmine Masters and I have something to say. É uma música, ok. É muito boa, sim. Quando toca na balada você fica muito, uau, vou dançar. E o clipe eu acho que condiz com tudo o que tá acontecendo na música. Não tem muita coisa pra se colocar, sabe, gente? Foi um clipe ok pra uma música ok. As pessoas acham que elas queriam demais, elas estavam esperando muita coisa. Por estarem reclamando assim agora. Eu achei o clipe bem ok. Tinha muito mais potencial pra ser. Tinha potencial pra ser muito mais do que é. Sim, mas eu ainda gostei. Assim, sobre a expectativa em relação ao clipe, eu vi gente reclamando de quem colocou a expectativa e eu acho injusto com quem colocou a expectativa. Eu vou defender as pessoas doidas agora no Twitter, porque assim, fizeram um hype tão grande pra esse clipe, tipo, a Anitta, a Pablo Vittar fizeram um evento pra tipo, estrear o clipe, Major Lazer postava foto desse clipe toda hora no Twitter. Então, se o pessoal ficou com expectativa em relação ao clipe, é porque os artistas fizeram por onde essa expectativa surgir, sabe? Então não foi do nada, essas pessoas não têm culpa de ter colocado a expectativa pra um clipe bosta. Mas enfim, ainda sobre o clipe... Ai, não foi bosta. Ele é, sabe, um bosta agradável, não sei explicar assim, é um bosta aceitável. Gente, é uma farofa, gente. Mas tipo, é o arroz e feijão certo pra aquela música, deu certo, tipo, sim, não tem nada adicionado naquela música, como eu falei no Twitter. É um clipe pra um farofa, sabe, um batidão. Ia ser o novo Mad Max, ia ser um clipe, ok. Eu acho que as pessoas estavam esperando o Mad Max real. Mad Max has fucked up. Clipe de deserto. Deserto. Gente, eu achei tudo parecido com o clipe da Lee Hyori, Black. Inclusive me fez querer ver Black de novo. E eu percebi que eu acho que eu critiquei um pouco demais a Lee Hyori e gostaria de me desculpar com a fada aqui. Lee Hyori. Um adendo sobre a Lee Hyori. É que o CD dela vendeu 800 cópias só. E se isso aconteceu, foi culpa da negatividade do Matheus. Sabe? Só digo isso. Kelvin me contou isso esses dias e eu fiquei, tipo, eu fiquei muito triste pela Lee Hyori. Mas enfim, tipo, minha. Soca, eu gente. Achei ok. E. Ok com a música. O clipe é ok, eu esperava mais, depois de todo o hype, né? Mas fez o. Cumpriu o papel, sabe? E a Anitta tá muito linda. A Anitta. Sim, ela tá linda. Caralho, mano. A gente tá pensando muito, né, galera? É. Eu estranhamente gostei mais da parte de Pablo Vittar do que de Anitta no filme. Oh, meu Deus! Essa é a parte de Anitta péssima, sério mesmo. Muito mal filmada. A parte da dança tava horrível. Nem dança tem direito, mas sabe aquela parte assim da tremidinha no refrão? Tá muito podre. Muito podre. E ela não tá dublando direito desde Switch. Eu acho que é botox mesmo. Assim, aqui é todo mundo formado na escola Curie de dublagem. Dublagem, é. Ah, não, mas é sério. Depois de tanto tempo com K-pop, a gente já vai. É verdade. Naquela experiência de ver a questão de dublagem e tal. E a Anitta tá muito ruim, ela tem que melhorar. Mas assim, o clipe é ok. Um adendo sobre o clipe é que eles usaram, descaradamente, eles chupinharam o filtro da capa do Glory Days do Little Mix. E muita cena do clipe é o mesmo filtro rosa. Eu fiquei, nossa, falta o Little Mix aparecer aí e rolar tipo um featuring incrível. É verdade, tem uma estética meio Little Mix. Nossa, você falando agora? Sim, total. Sim, mesmo. Agora passando de um deserto para outro, porque ficamos sedentas também, com o clipe de Charlie XCX, chamado Boys, que teve todos os boys famosos e indizudos do pop naquele clipe. E eu acho que foi, tipo, um deserto, sim, porque eu fiquei seca, querendo. Sedenta. Todos eles. Sedenta demais. E vocês, meninas? Vou contextualizar, você contexto girl mais uma vez. Contexto girl. A Charlie XCX, ela tá na luta, na batalha, na guerra pra lançar o segundo álbum dela, que a gravadora não deixa e adia desde o ano passado, desde meados do ano passado, na verdade. Esse é o segundo single do álbum, o primeiro foi After the After Pie, e daí que, tipo, a gente sabe que esse álbum, a gravadora meio que tá escolhendo singles e que tá, sabe, fazendo tudo pelas costas da Charlie, porque ela queria lançar outras coisas. Mas enfim, ela lançou Boys, e é uma música que veio junto com um clipe que é dirigido por ela, que eu achei interessante, e que... Ele segue ele tem toda uma ideia, tipo, que é batida, mas ficou muito bem feita no clipe, foi muito bem executado. E a Charlie fez de uma forma certinha pra que a música meio que, de alguma forma, viralizasse e que ajudasse ela a lançar esse álbum finalmente, né? Porque é isso que a gravadora quer, que ela viralize alguma coisa e faça um hit. Enfim, a música é, tipo, é diferentinha do que ela lança em alguns aspectos, porque a música parece muito PC Music, mas ela não é produzida por ninguém do grupo lá PC Music. E a música também não tem ela no crédito de composição, se eu não me engano. Então é uma coisa realmente empurrada da gravadora, assim. Mas é boa, é ok. Eu achei bem triste, na verdade, que ela descartou My Number One Angel todo, mas ok. Na realidade, tipo, fica essa treta, assim. Porque a Number One Angel, ela produziu e fez toda, assim, sem a gravadora saber. Porque a gravadora, tipo, não ia deixar ela lançar aquele tipo de música como o álbum dela, de fato, de jeito nenhum. A gravadora quer ter um controle sobre o que ela lança e quer lançar o que for mais radiofônico e com cara de que vai fazer sucesso possível. Daí surge Boys, After the After Pie. Eu odiei Boys. A música em si, tipo, sei lá, ela parece tentar emular a coisa PC Music, sabe? Não é produzida pelo PC Music, então já não vai ser o nível de qualidade que é do pessoal do PC Music produzindo, de fato. E às vezes ela parece meio genérica em algumas partes, assim, não anima tanto. Mas com o clipe, tipo, deu aquele boost que a música precisava e, tipo, ficou mais agradável. Verdade. E o clipe, enfim, é cheio de random scenes de boys doendo, garotos que todo mundo dá biscoito na internet. E, tipo, gravadas por ela em cenas meio, feitas. Toma biscoito, assim. toma biscoito. É o clipe pra você dar um biscoito, assim, pros boys. E aí, tipo, tem aparições de subcelebridades de todo tipo. Desde Diplo, a Brandon a Joe Oi, Jonas. Do Panic! At the Disco, Jack Antonoff, Mac Park. Ronson, Jay Park, Charlie é Puth. É, muita todas as subcelebridades da Deep Web. Sim, é. E eu queria destacar, deixa eu ver, os boys que eu mais ou menos clipe. Primeiro foi o Flume e o AJ Cook, que ninguém viu, mas eles aparecem em uma cena juntinhos, eles são muito fofos. O M-Nick apareceu também, quem não conhece o M-Nick é produtor e cantor britânico. Eu amo o M-Nick. E outro foi o John Gurley, que é o vocalista do Portugal The Man, que ele fez uma tatuagem com o nome Charlie no clipe e a tatuagem é real. Eu fiquei chocado com isso. Eu achei muito engraçado a Charlie falando sobre como foi a participação do Jay Park, que falou que, tipo, que eles conversaram no telefone e aí ele deu todas as ideias dele. Aí, tipo, você vai ver a participação dele tem 5 segundos, ele num flamingo, depois ele se jogando assim um monte de bolas, quer dizer, realmente, grandes ideias de uma grande pessoa. Parabéns, gênio visionário de Jay Park. Mas é isso, o clipe é muito bom, assim, sabe, visualmente, a música ok, a música, assim, foi, tipo, tava lá porque o clipe tinha que existir só, mas é isso. Nossa, sim, amiga. Tava empreitada. E sobre o clipe, tipo, eu sou a favor de toda objetificação masculina, tem que objetificar mais homens sim, né? Chega de objetificar mulher, vamos objetificar homem, porque é o futuro e porque a gente tem que, tipo, mostrar que a raça masculina é inferior. Mesmo eu sendo da vida. Tipo, eu achei o clipe muito biscoito, especialmente que só tem, tipo, os boyzinhos, assim, mais hype, assim, da internet. especialmente nesse meiozinho cool. E tipo, Jay Park e tal, aquele cara do Exile, a música é legalzinha, mas whatever. Eu queria um clipe da música dela com a Cupcake. Gosto, nossa. Nossa. Esse é o clipe da minha vida. Como que faz? Acho que fala Cupcake, não é? É Cupcake mesmo. Cupcake. Então ela fala Cupcake na música. Acho que era tipo um trocadilho com Bukkake, sabe? O nome dela. Queria que a Number One Angel fosse, tipo, realmente o álbum fosse trabalhado, porque é melhor do que o que ela lançou fora isso, né, sabe? Então. Né? Nossa, After the After Party. Ah, e é verdade, eu lembrei que eu ia falar disso, que eu tava na minha mente até quando eu vi. Que uma coisa que eu não gosto dessa era que tá chegando da Charlie, que parece que vai ser, né? Essa coisa meio bangers, assim, sabe? Essa coisa muito, tipo, descoladona, drogada, vamos se divertir. Isso é tão over. É muito, né? E é muito falando sobre over. Drogas, a Charlie XCX, ela diz que ela não usa drogas. Se vocês acreditam. Nem eu. É o nível Sky Ferreira de hipocrisia com drogas. Porque a Sky Ferreira também diz que ela não usa drogas. Ela foi presa com drogas. Puta pariu. Falsa. Eu acho ótimo como a gente sempre acha um espacinho pra poder falar mal da Sky Ferreira, né? Sim, é. Inclusive, num question and answer que a Charlie fez, ela disse que se fizesse um clipe de boys que fosse com garotas, que não iria se chamar boys no caso, ela chamaria Sky Ferreira pra fazer. E outra coisa incrível e maravilhosa que eu preciso esclarecer pra vocês é que ela disse que ela não tem nenhuma treta com a Marina e The Diamonds hoje em dia. Elas estão de boas, se resolveram. Avante sororidade. Ainda bem então, né? Sororidade é o que Exato. A gente busca. E que a Sônia Abrão busca também. Sônia Abrão. Bom, e agora saindo dessa coisa, né? Tumblr, Indizuda e tal. A gente foi pra outra coisa, Tumblr, Indizuda, que é uma recomendação do Jesus Ava Chanel, que é a cantora, que eu não sei de onde é Astrid S, que é uma cantora conhecida pelo Caíno e pela Michelle, que eles vão completar muito aqui. Pode me falar. Sim, ele já consultar bastante. Vou começar, tá, Gemma? Sim, Gemma, começa. Então, eu descobri a Astrid S num episódio de uma série norueguesa, Skam, tipo, ela tocou assim no final, aí eu fui procurar sobre ela. Aí eu acabei achando Such a Boy, que foi a música que ela usou pra poder lançar junto com o EP dela, Party's Over. Saiu no finalzinho de junho. Aí eu me apaixonei por ela, e aí eu tive que sair mandando pra tipo, todo mundo que eu conhecia. Quase ninguém, assim, tipo, chegou a abrir o link, mas aí, infelizmente, eu. Né, Michel, meu gêmeo, abriu, se apaixonou junto, sim, junto comigo. Porque, sério, ela é muito boa, e ela é muito linda. Uhum. Ela parece a da Cotofene. De Brief... Sim, o clipe de Brief foi, tipo, o último prego no caixão de Neon Demon, porque, sério, é maravilhosa a estética, assim, do clipe. E ela tá muito linda naquele clipe. Eu tô, tipo, muito apaixonado por ela, e eu queria muito que vocês ouvissem o Party's Over, porque é um EP, assim, sabe, tipo, tem 6 músicas só, ele é todo bonitinho, assim, todo fechadinho. As músicas são, tipo, muito boas. Incríveis. E o EP é acústico também, é ainda melhor. Mas Such a Boy é um hino sem igual, tipo, sem igual mesmo. O clipe é lindo, a estética é maravilhosa, ela é muito bonita, ela canta muito bem, enfim... Inclusive foi o Michel que escreveu a letra de Such a Boy. Foi exatamente eu que escrevi a letra de Such a Boy. Eu tô lá nos créditos dos compositores, provavelmente, porque é uma música que eu... Literalmente, eu falo pra todo mundo isso, então é isso. Essa cantora é maravilhosa, vocês têm que procurar. E acho que é melhor vocês começarem... Acho que é melhor vocês começarem por Such a Boy, porque é uma música mais friendly do que as outras. Mas eu ia falar pra começarem por Bloodstream, porque, tipo, é o teto. Eu gostei bastante do EP, mas assim, Bloodstream é, tipo, acima do nível. Sim, é acima do nível. Ouvi as duas. É muito ouçam boa. Astrid S. Só uma coisa, não assistam Skam, porque essa série é muito ruim. Puta que pariu. Puta que pariu, cara. Por favor, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Exatamente. E que eu cometi na primeira temporada. Vai. Porque, tipo, nossa. Enfim, agora a gente termina o nosso rolê de pop ocidental aqui, com muita coisa irrelevante e mais recomendações que a gente quer que vocês levem pra vida. Até a próxima semana, nesse mesmo bloco. Nesse mesmo canal, nessa mesma praça, nesse mesmo enchimento da fake da Pablo Vittar. Bom, meninas, agora de pop oriental a gente vai falar de uma fada que é monocromática, que é conceitual, que ela é francesa, ela é japonesa, ela é inglesa, ela debutou com 17 anos, ela tem o álbum mais vendido da história do Japão, e ainda por cima ela gosta de lançar músicas jazz conceituais, como se fosse nada e vender como se fosse água. Estamos falando de Utada Hikaru e seu novo single Forevermore, onde ela faz uma dancinha conceitual num clipe que foi dirigido, inclusive, por um diretor super famosinho que fez clipes da Jessie Ware e entre outros. FKA Twigs, inclusive, também. Ó, rainha indie. Eu vi também e eu achei que ia ser mais uma baladinha chata e insuportável da Utada Hikaru. Na verdade, eu até gosto de umas baladinhas dela. Tipo, a música dela pra Evangelion é a coisa que eu mais choro na vida, assim. Nossa. Mas enfim, a música não é uma balada. A música é, tipo, super legalzinha. É, tipo, eu não sei explicar muito o gênero dela. Vai por um R&Bzinho assim, tem um pop, tem uma coisa meio sultry, soul, não sei explicar. Mas é muito boa e, tipo, é bem linearzinha, é até, tipo, gostosa de ouvir, de fato. E o clipe eu achei que combinou bem com a vibe da música. Eu não gostei muito da dança moderna, sei lá o quê, da Utada no clipe. Contemporânea. Ela parece meio travada na dança. Mas, enfim, tipo, a estética geral combinou muito. E eu fico feliz que ela tá, tipo, aí lançando material, porque aquele hiatus que ela deu de, sei lá, 7 anos... Foi meio ruimzinho, assim, meio... Foi tenso. Um pouco assustador. Espero que agora ela, tipo, se coloque nos eixos na carreira e volte a, tipo, dar material pros fãs regularmente. E a ser uma cantora, tipo, tão grande quanto a relevância e o nome dela é. O hiatus dela foi tão monstruoso pra indústria musical japonesa que fez com que o maior monstro também da indústria japonesa tomasse conta. Ele se chama Namiamuro. Não, ele se chama Kana Nishina. Também. Tem esses dois aí, espectros que assustam e abominam. São dois produtos do acidente nuclear de Fukushima. Mas enfim, agora indo pra uma coisa mais ou menos positiva, ou tão fantasmagórica quanto Fantôme, Exu, EXO, a gente vai pra falar sobre Cocobop, que foi o comeback mais recente do EXO. E, bom, só um disclaimer, a gente não dá biscoito pra boyband, mas a gente tem que falar de boyband de vez em quando. Quando eles lançam uma coisa boa, é uma coisa importante e que a gente não pode deixar passar em branco, porque é raro, inclusive. Então porque a gente tá falando de Cocobop. Exato. Enfim, EXO é aquela famosa... Eu vou me abster. É aquela famosa bandinha da SM Entertainment, que é SM basicamente que seja o novo TV XQ, que basicamente é o novo TV XQ mesmo, vamos ter que aceitar. E, enfim, que, tipo, lança músicas boas de vez em quando, faz um comeback por ano. TVXQ, sweetie, I'm so sorry, Como se TVXQ fosse coisa boa também, tipo, sabe? É verdade. Depois de 2011 eles só lançaram isso. Enfim, e eles fizeram um comeback esse ano com Cocobop, que é uma música... É um bop, de fato, é um bop. É uma música electro-reggae com um pouco de trap, com uns breakdowns lá bem louquinhos. E que vem com um clipe no estética também, seguindo essa linha meio drogas alucinógenas e homoerotismo. O que vocês acharam da música? Vocês ouviram? É um hino. Pariu, amigo. Eu ouvi a música, é uma música boa, mas eu não vou assumir nesse podcast. Finge que não ouviram isso da Letra da Mente, Michel. Eu não ouvi. Exato. Eu cheguei a falar num episódio atrás que eu toda a música da SM Entertainment, que tipo, não importava se fosse de boy band ou girl band ou de todo tipo de artista, eu acabava aceitando. E não foi diferente com o EXO. De 9 músicas do álbum deles, eu acabei gostando de 5. E estou ouvindo constantemente. Desculpa, Brasil. É essa a minha vida, eu tenho que assumir, porque eu sou mulher, tenho 22 anos. E às vezes a gente erra. E Cocobop realmente é bop total. E essa tendência do reggae foi... A gente tem que enaltecer e agradecer Wonder Girls por ter trazido no ano passado com o seu ritmo volta, maconheiro. Trouxe o reggae à vida. Né? Parabéns, Wonder Girls, por ter criado o reggae. Primeiro a gente tem que agradecer Choa, porque veio Don't Be Shy, que criou o reggae. Sim, é verdade. Deu as bases. Wonder Girls aprimorou. Não, claro que não. A gente tem que agradecer a 2NE1 por causa daquela versão maravilhosa de reggae de Hair, né? Mas a gente tem que agradecer Britney e Tinashe com Slumber Party, porque ninguém dá crédito pra esse hino. Ai, que hino. Não, inclusive, peraí, tipo, Cocobop me lembra Slumber Party em umas partes. Não sei se é, tipo, a melodia parecida. Verdade. Mostrando, eu fiquei desconfortável com isso, mas é boa mesmo assim. As duas são hinas. Caralho. Pô, agora que você falou, eu tô lembrando disso. Nossa. Amiga. Parabéns, Exo, você já consegue fazer nada de bom. A Sacha Bell e tu, tipo, Crack the Code. Exato. Crack the Code. Mas aí eu tinha esquecido de comentar isso no Twitter, porque eu sempre, tipo, comento semelhança, assim, muito hashtag produtora musical. Eu tinha esquecido de comentar que as músicas são parecidas, tipo, mas é isso. É. Britney sempre, assim, no K-pop, né, ganhando um créditozinho, assim, um sample na IU, sim, no EXO. E agora a gente vai sair de apropriações culturais do reggae pra ir pra outras coisas problemáticas, nível racismo, eles vão falar um pouco sobre Card e o último lançamento deles, Ola Ola, que eu só quero chamar de Rola Rola, o caso de racismo que aconteceu com eles aqui no programa da Kakura Raul Gil. Enfim, quem quer falar sobre isso mais detalhadamente? Porque eu caguei. Eu queria só falar que a música é a mesma coisa que eles vêm lançando. Tem 30 anos e tá todo mundo continuando a engolir. E eu não entendo como, tipo... Eu confesso que até Don't Recall eu tava assim... Uau, Card, realmente revolucionando o K-pop com uma coisa nova nunca vista antes. Mas sabe? Meu Deus, essa música é muito, tipo, inespecífica. Ela é muito vazia, ela não tem nada. Eu acho que, tipo, primeiramente, assim, Card pegou um gênero, que é o Tropical House, usou a exaustão, usou de forma ruim, e todo mundo dá biscoito pra esse grupo. Não sei porquê, acho que é porque, tipo, acho essa geração mais recente, assim, que acompanha K-pop, nunca viu um grupo co-ed, tipo, com homens e mulheres, que nem a gente já tinha visto há muito tempo atrás. Então, tipo, a grande novidade do Card pra eles é isso, que pra gente que acompanha K-pop desde, sei lá, 2008, 2009, não é novidade nenhuma. Daí, tipo, Card é ruim, é realmente câncer saindo do esgoto nas costas de um rato. E pra mim, nem existiria, porque, sabe, Tropical House já é um gênero que é limitado e que não dá pra você fazer muita coisa nele. E você ficar repetindo isso o tempo todo, com as mesmas melodias quase, porque ela rola é igualzinha às outras músicas, é um saco. Vai se fuder. Ai, gente. Eu não vou falar nada, porque senão eu vou ser massacrada nesse podcast. Amiga, a gente elogiou o EXO. Não tem como chegar mais baixo que isso. Exatamente, mas olha só. Eu adoro as músicas de Card. Não gostei de Rumor, que é basicamente a que todo mundo gosta, né? Talvez eu não tenha nenhum não gosto, também. Nenhum apetite musical refinado, que nem vocês, Pitchfork. Porém, adorei o Lá Olá quando ela começa. É verdade, quando nossa, ela começa vou te expor agora. É, não, vou te criticar você por... Quando ela começa... Cala a boca. Quando começa o refrãozinho, eu fico... Olá, olá. É muito legal, tá? Eu achei isso divertido. Divertido apenas. Mas não é uma música que eu ouço todo dia, né? Eu não ouço nunca, na verdade. Eu não tenho nem ela salva. Ainda bem, né? A gente mas não tem ninguém daqui do podcast surdo. Bom, explicando a grande treta do Card... Eles foram pro programa do Raul Gil, porque tipo, basicamente Card só é famoso aqui no Brasil, né? Já fizeram show aqui, com 4 músicas lançadas, 3 na época. Enfim, foram pro programa do Raul Gil lá, porque o programa do Raul Gil meio que acolhe concursos de K-pop há muito tempo, então pra que não trazer um grupo de K-pop em si? Vieram e o Raul Gil basicamente foi racista com eles, fazendo aquelas piadas batidas contra a gente asiática, tipo, puxar o olhinho pra imitar e fazer coisa tipo pastel de flango e tal. Enfim, isso acabou bombando na internet porque um blog famosinho de um grande fã da Mei Sakuroki chamado Asian Junkie divulgou essa história. E aí, tipo, bombou, explodiu na estratosfera, assim. E os coreanos tomaram conhecimento disso e acabou virando um big deal. E acabou também virando meio que uma guerra cibernética entre os netizens da Coreia e os K-popers retardadinhos, assim, aqui do Brasil. Pra dizer qual era o pior país e qual era o país mais racista. Newsflash, os dois países são racistas. Sabe? Só isso que eu tenho a dizer. Mas enfim, a atitude do Raul Gil foi errada e ele tá tentando se redimir agora. Mais detalhes sobre isso no último vídeo da Jenny Prioli, Jenny News. É, e agora a gente vai falar de uma coisa boa. Chega de racismo, chega de apropriação cultural. A gente vai falar sobre... Chega de bombas. É, a gente vai falar sobre uma... Algo que quase era uma bomba, mas acabou não sendo uma bomba, graças a Deus, felizmente. Olha, uma pauta fixa, uma pauta fixa aqui nesse podcast, que é a nova, né, menina do Luna. Sim. Que é a Choeri, que lançou o seu singuinho novo essa semana, que eu não lembro o nome, inclusive é bem legal o nome, quem é? Love Cherry Love Motion. Cherry Motion, é muito que é um single bom, incrível, single. E que me deixou shook e wiggles, sabe, tipo, meu cabelo, eu tô sem ele até agora, porque foi uma arrancação de peruca, porque, exatamente, quando começou, eu fiquei, nossa... Uma bomba dessas, eu não tava esperando, não tava preparada. E aí começou o break e eu fiquei... Jesus Cristo, essa música é muito next level pra mim. Juntou o ser santa com o puta pop em níveis que a gente nem sabia que dava pra juntar. Parabéns, Choeri. Incrível. Parabéns. Ah, eu já tomei spoilerzão. Primeira vez que eu fui ver, tipo, eu acho que eu vi como meia hora depois que saiu, né? Todo mundo já tava comentando no Twitter. Ai, o break, porque, nossa, a música fica muito boa. Ah, porque não sei o que eu fiquei, nossa. Então, tipo, mas daí eu fiquei com mais expectativa ainda. Porém, as expectativas foram cedidas, preenchidas, complementadas, etc. Maravilhosa. Beijo, Choeri. Cereja. Choeri. Hoje eu vou mudar meu nome pra Coelvin, pra ficar condizente também. Coelvin. Incrível, inclusive, que só nesse mês o movimento das quitandas aumentou em 500% aqui no comentário aqui social, né? Globo Rural também, que aqui o Jesus Usava Chanel também é cultura, agronegócio e tal. Graças ao Red Velvet, agora é a Luna, que tá trazendo pra vocês. E agora, pra quem não sabe, a Tioeri é uma das meninas do Luna. Se você não ouviu nenhum podcast, você não vai saber disso. Mas se você ouviu apenas um, você vai saber o que é o projeto Luna. Porque Caíno já explicou, Kelvin já explicou, e a gente fala dele desde o primeiro podcast. Então, assim... Se você não me segue no Twitter, se você me segue no Twitter e não sabe o que é Luna, você não está lendo as coisas que eu falo, porque eu só falo de Luna. Talvez você esteja mutado no Twitter das pessoas também. Tem essa possibilidade. Talvez. É uma opção. Mas, enfim, é um girl group que vai debutar no final do... No começo do ano que vem, né? Momento do ano que vem, né? E eles estão lançando as Unites e as Meninas primeiro, pra as pessoas conhecerem mais, etc. É um projeto muito bom, com muito dinheiro, e que reforça bastante a indústria com muito dinheiro. Parabéns. Falando em Unites do grupo, a Tioeri é a última menina da nova Unity do grupo, que vai ter, tipo, três meninas, se eu não me engano. Se caindo, me corrija se eu estiver errado. Vai ter as duas que debutaram antes, que foram a Jinso e a Kinglip. Deusas vai ser, tipo, um panteão, essa Unity. Acho que debuta em setembro, se eu não me engano. Em agosto, tipo, não vai ter nada, mas em setembro tem o debut da Unity. E eu tô ansiosíssimo, porque se for nesse nível de qualidade musical que elas estão trazendo nesses três últimos singles, vai ser, tipo, o bop do ano, o pulse popper do ano. Vai. Eu tô muito animado, inclusive, porque eu não sei o que esperar. Mas ao mesmo tempo, eu espero muita coisa. É justamente, tipo, o que a... Porque, assim, eu não sei se vocês estão ligados nessas coisas, mas, tipo, o pessoal da BlackBerry, que é a empresa delas, tipo, eles sempre fazem, tipo, umas descrições. Aquela caixa de descrição do YouTube é, tipo, é sempre, sabe, tipo, eloquente, cheia de informações, assim, e, tipo, sempre em inglês. Então, eles sempre estão dando dicas, informando as coisas pra gente. E aí, lá na de Love to Your Emotion, eles falam que o break é mais ou menos o que a gente pode esperar pra subir onde. Aqui. Ui! Os fãs estão pedindo. Ui! Arrepiei. Que hino! Então, tipo... I love this song. Qual ficou durão? E aí, I Love Your Emotion, inclusive pra poder falar sobre a faixa, tipo, eu amei ela de cara, porque acho que tudo que Luna faz eu gosto, mas tipo, assim, ouvindo de segunda vez, ela foi melhor ainda, sabe, porque como eu já sabia o que ia acontecer no break, tipo, ela funcionou muito melhor. Sim, você fica esperando, né? E eu, sabe, aí eu não tava esperando nada dela, tipo, ela foi a única membro que eu literalmente caguei, eu tava odiando todas as fotos, odiei o só nome dela, odiei preto. A cara dela, e aí ela me surpreendeu, assista tipo, capilar. Muito positivamente. Então, desculpa por ter falado mal de vocês. Assista capilar. Assista capilar. Na minha timeline. Cabelos pretos te assustam, Caíno? Você tem preconceito com Lee Hyori? Cabelos morenos te assustam? Não, preconceito nenhum. Só que eu tava com medo dessa ninfeta de 15 anos estragar a subunit, porque ela tem 15 anos. O que falou racista? É verdade. O que disse racista? Ela tem 16, né? 2001, não sei mais fazer conta. É, ela tem 16, mas eu também fiquei nervoso porque, tipo, ela era muito jovem. E a última pessoa mais jovem do Luna foi a Yeojin, né? E ela lançou uma música que foi uma Yeojin bomba. Veio com a música mais cute do Luna até hoje. É uma bomba, um chorume tóxico que eu não consegui ouvir até o final até hoje, mas eu adoro a menina. Espero que um dia ela chegue onde que não chegou. Não tem nada com gente de 15 anos. Vocês lembram mas... que Crystal debutou com 15 anos, ela já era uma deusa. Então. Sabe, eu confio nas novinhas. É verdade. Ah, e bom, a gente acaba aqui o nosso bloco de pop oriental. Se vocês tiverem fics de um threesome entre Jinso, Kinglip e Tioeri, vocês podem mandar pro meu Twitter, assim, por DM, principalmente. A gente volta na próxima semana com muita pauta interessante. E, ai meu Deus, esqueci agora que a menina tem 15 anos, né, ela é menor de idade. Não mandem fic pra mim. E até a próxima semana nesse outro bloco no Jesus Love Chanel. Gente, agora a gente vai começar um novo bloco do Jesus Usava Chanel, que eu falei no começo do podcast, é o que tem na boca da Halsey. Qual é o intuito desse bloco? É basicamente a gente falar um pouco sobre as pessoas que estão na língua das pessoas da internet de uma forma ruim. O que está sendo mal falado pela internet, por que está sendo mal falado e por que a gente tem que falar mal aqui também, porque óbvio a gente vai falar mal. Esse bloco é basicamente um plágio do Hitler da Semana, da Jennifer Prioli. Que também tem esse mesmo intuito de falar mal das pessoas que estão sendo faladas mal pela internet. A primeira pessoa eleita e que está na boca da Halsey hoje é uma competidora do Drag Race, também conhecida como Personalidade Difícil, que é um eufemismo para uma vilãzinha com personalidade péssima. E quem vai explicar por que ela está na boca da Halsey essa semana são meus amigos Matheus e Michel. Bom, muito que bem. Essa semana rolaram boatos de que uma uma das drag queens do Illuminati, da RuPaul, que já havia participado de Drag Race, tinha sido muito rude com o pessoal de uma boate que ela tinha feito show. E essa queen que tanto falavam, poderia ou não ser a tão famosa Valentina, que já é conhecida por quem assistiu a nona temporada de Drag Race, como não uma pessoa muito legal, que foi exposta na reunião delas, da nona temporada, como uma pessoa egoísta, autocentrada, etc., que não era muito amigável com o resto do cast, né? E quem, quiçá, as outras drag queens fora dessa parte aí. E o pessoal, né, do Drag Race, todas as drags começaram a se juntar a partir de um meme. Que essa drag queen tinha pedido M&M's, que é aquele chocolatezinho, né, o confete, M&M's vermelhos, numa dessas boates, exigindo esse tipo, só esse tipo de chocolate, só do vermelho, que não podia ser de outro. Ela tinha pedido champanhe, ela tinha tinha rolado uma drinks à vontade para todos os fãs que tinham esperado ela, que ela tinha se atrasado no meet and greet, que ela se atrasou aproximadamente 3 horas, e todo mundo metendo pau. Só que nas redes sociais ninguém dava nome aos bois. Ninguém, absolutamente ninguém. E todo mundo comentando que era a Valentina, especialmente. Não, claro que deram nome. Não, a princípio, amiga. A princípio não deram nome, não. É porque o primeiro comentário que eu vi já era tipo, quando a bomba já tava no ventilador. E a Neisha Lopes tava falando. Ah, então. Mas a Neisha só comentou depois de 2 dias do post. Ah, entendi. Então, aí. Basicamente, as queens começaram a se juntar a partir desse meme dos M&M's vermelhos. E um post foi feito numa rede social expondo essa drag queen, até que, finalmente, alguma delas resolveu querer, no caso, dar nome aos bois. No caso, querer mesmo, não deu nome aos bois. Perguntou e falou assim, se não era a Valentina, que era realmente essa drag queen que tinha sido... Não, totalmente não profissional com elas, com o resto do pessoal, dos boates, e que tinha esse problema de comportamento e tal, tudo mais. Porém, o negócio foi passando de boca em boca, afinal, a boca da Halsey é maldita. O telefone sem fio foi indo, até todo mundo começar a acreditar que era a Valentina. Teve uma comoção das drag queens que ficaram debochando muito da Valentina. Sim, muito, e tipo, todo mundo colocava emojis de rosa, né, que é pelo que a Valentina é conhecida nas redes sociais, e falando dos M&M's vermelhos e tudo mais. Até alguns dias depois, a pessoa que fez o post no Facebook, expondo a tal drag queen, sem dar nome aos bois, chegou e falou, eu não foi a Valentina que fez isso, a Valentina tem alguns problemas, ela já aprendeu com os erros dela, mas é uma indiretinha, tipo, ela já aprendeu com os erros dela de ter problemas de comportamento, do tipo, ela realmente é uma vaca. E ficou nessa de que, tipo, o pessoal ficou no escuro de quem realmente era. Até aparecer testemunhas do negócio, porque nas redes sociais o povo é sedento, o povo quer sangue, o povo quer saber das coisas. Nesse telefone sem fio, sim, todo mundo ficou falando. Todo mundo ficou House falando não, mal perdão. da Valentina, mas cadê o real culpado? Até chegar o negócio na Nina Bonina Brown, que é também uma das participantes da 8ª temporada de Drag Race. E ela negar tudo no Instagram. E fazer deboche até hoje. Fazer deboche. Pra quem conhece as redes sociais dessas queens, a Nina Bonina Brown faz live no Instagram a todo momento. De meia em meia hora tem notificação dela. Eu não sigo mais. Sim, ela é uma grande desocupada. Nossa, desocupada, caralho. Ela é uma chata também. Ela só fala merda, ela é amarga. Ela é super problemática também. Ela é tipo uma Jasmine Masters, sem a parte que a Jasmine Masters é um ícone. Porque a Jasmine Masters é muito amarga, mas ela é engraçada sendo amarga. A Nina não, ela é só amarga, sabe? Tem isso. E ela é problemática também, ela, tipo, já falou um monte de merda. Ela já foi, tipo, muito xenofóbica, ela já foi, tipo, gordofóbica, etc, etc. Sim, é verdade. Enfim. E caiu o nome na Nina Bonita Brown. Ela negou tudo, mas a cada dia que passa, o pessoal começa a confirmar. Mas os desavisados... É, então. Mas os desavisados ainda acham que é a Valentina. Tipo, no pessoal, por exemplo, do Brasil, que eu tava acompanhando de grupos do Facebook de RuPaul, o pessoal ainda acha que é a Valentina, porque o pessoal que traduziu o barraco pra português não traduziu a parte que a Nina é exposta ainda. Ou seja... teve um delay na tradução. É, teve um delay. Vai chegar atrasada aqui no Brasil, mas daqui a pouco chega. Nesse rolê todo, basicamente é o seguinte... comportamentos afora com, e tipo, a Bianca Del Rio fazendo um live falando que, tipo, várias queens tinham um comportamento absurdo, inaceitável, que elas eram ridículas, dando a entender também que era a Valentina que ela tava falando a respeito, e chegou a citar um nome que foi o da Pearl, falando que, tipo, é por isso, por causa de problemas de comportamento, que a Pearl não consegue mais nenhum trabalho de boate e tal. Foi nesse meio dessa confusão toda que, tipo, vários nomes foram envolvidos. A Valentina tá como vilã, a Nina tá como vilã, a puta que pariu tá como vilã, quem jogou nome na roda nos comentários do negócio e quem foi printado tá como vilão. Tá todo mundo se... Ou seja... Do fandom tá se odiando. Grande dedo no cu e gritaria. Sim, exato. Isso. Gente, sobre a prova, é uma loucura. Pra evento em boate, como se ela tivesse, tipo, algum talento de dublagem, alguma coisa assim pra entreter em boate, né? Ela não tem. Fim. Né? Quem? Tô junto o New Útil e o Agradável. Ah, é verdade, é. Exatamente, não tem nem porquê ela ser... Enfim, né? Né? E tipo assim, basicamente... É isso que defendi ela na temporada, mas... A Miss Fame é inteligente, a Miss Fame sabe que ela não tem nenhum poder de performance, nenhum talento pra isso, então ela, tipo, vive da maquiagem dela, faz o certo. Aprende. Sim. Aprende, pro. Você quer, pro. Você dá quer. Vontade, né? Dá vontade. A Miss Fame e a Violet, né? Tipo, elas estão sempre... Mas desculpa, o Violet tem a palavra lacrando. Que é coisa meio burlesca e tal, ela tem performance. É. Inclusive, Violet, tem que falar, essa semana ela postou uma foto no Instagram que eu morri, porque ela tá, tipo, deslumbrante. Tipo, a drag queen mais conceitual em relação à arte visual que saiu do Drag Race. Desculpa, Sasha Velour, mas, tipo... Dá vontade, né, Sasha? Dá, nossa, dá vontade sim. Mesmo, porque a Violet tá incrível. Essa nova era, e, tipo, ela arranjou uma nova forma de se maquiar, assim, meio que um personagem, eu não sei explicar direito. Mas incrível, incrível, incrível. Sabe uma coisa que, tipo, eu fico passado da Violet ainda por cima? É que Out of Drag, né, a Violet boyzinho... Ela é igualzinha, o vocalista do 1975, eu odeio falar esse nome, o nome dessa banda em inglês. 975, de 975. Obrigado. E bom, gente, esse é o fim do nosso novo bloco, que tá na boca da Halsey, que tá aí pra discutir, gente, que tá justa ou injustamente sendo mal falada na boca pela da internet. Halsey. Em breve falaremos sobre mais pessoas, porque a internet tá crucificando todo mundo o tempo todo. Às vezes é justamente, no caso da Valentina, talvez injustamente, né? Enfim, e... Até a próxima. Na verdade, a gente vai emendar agora com o nosso bloco É o Teto, não É o Teto. Fiquem ansiosos aí, porque é o melhor bloco desse podcast, o que eu mais amo. Não sei vocês, mas... É o Teto, não É o Teto. Depois de um hiatus do Jesus Ava Chanel, a gente volta agora com... Voltamos! Coisas incríveis, acontecimentos relevantíssimos da cultura pop. A gente vai começar com uma coisa que vai deixar o Michel louca da balinha aqui, que é o nosso É o Teto, que foi o Teto essa semana. Foi o teaser de Liga da Justiça na Comic Con. O trailer. Trailer, é exato. Sim, o trailer de 4 minutos de Justice League na Comic Con. E o melhor de tudo é que eles lançaram o trailer no mesmo tempo que eles estavam transmitindo na Comic Con. Então foi, tipo, muito rápido. Pra quem não sabe, rolou o fim de semana... o penúltimo fim de semana de julho rolou a Comic Con lá em San Diego, que sempre rola. E, enfim, vários filmes, várias coisas de comics, e, enfim... Teve o painel da Warner, e nesse painel da Warner teve o painel da Liga da Justiça. No painel da Liga da Justiça tava o elenco todo, os 5 personagens principais, né, do elenco, sem o Superman, porque aparentemente ele tá morto, mas a gente sabe que não, e eles foram dar umas entrevistas, falar sobre o filme, E aí, eles lançaram o último trailer, não, o penúltimo trailer de Liga da Justiça, que é um filme que vai estrear em novembro desse ano ainda. Espero que todo mundo vá ao cinema ver esse incrível marco na história do cinema. O trailer foi incrível, tipo, nossa, teve muita ação e muita coisa que tava acontecendo. A gente conseguiu ver o Flash em ação, a gente conseguiu ver o Cyborg em ação, a gente conseguiu ver o Aquaman em ação, que tava todo mundo em dúvida sobre o que ia acontecer de verdade, né? Porque o último trailer que saiu não deu pra ver muito. E eu achei esse trailer muito bem editado, muito... Ah, enfim, incrível. Eu amo Liga da Justiça, eu amo DC, então eu sou muito suspeito pra falar. Vocês sabem disso, nesse podcast já falei várias coisas, já dei muito mídia pra DC. Vou dar mais ainda quando sair Liga da Justiça. Mas enfim, o trailer é incrível. Tipo, muito bem estado mesmo. A trilha sonora é muito boa. Eu não cheguei a ver o trailer, mas eu vi, tipo, muitas coisas da Comic Con e tal. E eu adorei, tipo, o cast, assim, não sei. Tipo, eles são parecem, muito sabe, que eles vão, tipo, funciona. Sim, eu gostei muito da química deles. Tem até, tipo, uma foto, assim, que eles tipo, fizeram uma releitura de, tipo, de uma foto de Justice League. Sim. E, tipo, ficou muito fofinha a foto. Eu fiquei muito... Ai, eles são maravilhosos, eu amo meu cast. Sobre a versão cinematográfica de Liga da Justiça, eu só quero dizer uma coisa. Na verdade, justiça pela Mulher Gavião, que foi deixada de fora toda a adaptação cinematográfica. Ah, amiga, ai, é verdade. Desenho é a Mulher Gavião. A Mulher Gavião é tipo, ela só não foi deixada de lado no desenho mesmo, porque nos cómics ela quase não apareceu. Sempre esquecida, então. Mas ela é icônica. Mas ela é icônica. E eu espero que ela entre, porque no logo, na imagem de logo da DC, ela aparece. Ai, que junto lindo. Com todos os heróis, né? Então talvez ela vá aparecer. Sim, outra e coisa é que foi teto essa semana, a gente falar um pouco sobre as garotas problema da Coreia. Primeiro foi a Hara, que postou uma foto do que era aparentemente um back. Vocês conhecem a Guhara, a menina ex-cara? Enfim, ela postou uma foto no Instagram do que seria um back. A internet caiu em cima dela matando, mas depois ela postou com o maior deboche uma foto do céu, assim, dizendo: oh, nossa, não é um back, gente. É só um cigarro de tabaco. É só um céu. É. E olha como o céu tá incrível hoje. Vamos curtir o dia. É incrível. Amazing. Showstopper. Eu achei incrível. Quer dizer, menina chocotip cookie, dando na cara de todos esse squad da Hara, a Sully, Gainha. É simplesmente uma das melhores coisas que aconteceu pra 2017 na Coreia. Sim, sério mesmo. Deus. Sim, incrível. E parabéns, aí, também, tipo, Hara. A Sully é o teto, a existência da Sully em si é o teto, na verdade. Mas o que aconteceu essa semana foi, ela fez um live no Instagram. Vocês sabem que a Sully é meio desocupada, né? Ela é modelo ocasionalmente, atriz ocasionalmente, mas ela vive de Instagram. É a Selena Gomez da Coreia, nesse sentido. Daí ela fez um live com o cat dela, ela tem um gatinho, um Sphinx, muito fofo, e aí ela ficou, tipo, mordendo o gatinho, mas não era, tipo, mordendo forte, ela já fazendo carinho, brincando e mordendo, e aí os netizens pegaram imagens desse live e colocaram em ordem, tipo, contrária, assim, que fazia parecer que ela tava mordendo e infligindo dor no gato, que ele tava, tipo, morrendo de dor e gritando por causa disso, mas não era. Enfim, e é o teto, é porque, tipo, eu sei que a Sully faz esse tipo de coisa exatamente pra atiçar os netizens pra falarem dela, porque ela sabe que, tipo, ela é do tipo, falem mal, falem bem, mas falem de mim. É verdade. Outra coisa que foi o teto da semana, já voltando aqui pro Brasil, foi o clipe de Boquetax, da Lia Clark, que eu fiz a referência no começo, porque é o meu jam pessoal, apesar de que eu não pego táxi, eu não pego Uber, eu pego ônibus, apenas espero 5 horas da manhã periférica. Pra ir de ônibus pra casa, balada, claro que espero. Vou gastar dinheiro eu também. Isso. Mas enfim, ela lançou o clipe pra Boquetax, que é uma das faixas do EP Clark Boom, do ano passado, ou é desse ano, não lembro. Enfim, que é a música explicit mais maravilhosa que tem no álbum, é tipo, é o grande hino. E vocês deviam ouvir, o clipe tá incrível. Alguém aqui viu? Deixa eu ver. Eu vi, muito bom. Achei incrível, tipo, de verdade. A produção tá muito boa e eu adoro a música, então assim... Parabéns, inclusive eu faria todos os taxistas que estavam. Sim, eu também. Inclusive, tipo, eu amo como a Lia Clark, ela é tipo uma drag queen, mas a música dela é muito voltada ao funkzão, sabe? Proibidão. Sim, de exatamente, arrasa. Nossa. É porque ela é incrível, eu prefiro ela do que certas outras, mas enfim. Não estamos aqui. Na verdade, estamos sim, porque são tudo macho, então foda-se. Agora a gente vai falar sobre o que não é o teto, e pra mim, a primeira coisa que não é o teto, a gente vai voltar um pouquinho pra Comic Con, foi o trailer de Inumanos, que é a nova série da Marvel, e que todo mundo viu o trailer e disse que parecia amador, os efeitos pareciam coisa de Power Rangers, de tão tosco que era, e que vai ser nossa, uma bomba. Nossa, parece mesmo. E... Eu tava tentando procurar a referência, mas é, Power Rangers é bom. É, Power Rangers é tipo, é de qualidade perto daquele trailer, é muito sério. Sim, exatamente. Os efeitos pareciam ruins e vai ser a grande bomba, assim, mas, enfim, eu tô meio triste porque tem um ator que eu gosto muito, que é ele fazendo os protagonistas, o ator que fez Ramsay em Game of Thrones e que também fez... Ah, eu sei quem é. Fez Misfits, Ele fez o Simon de Misfits. É muito triste que ele tá nessa grande bomba, mas sei lá, né? Não sei, eu não torço pela Marvel, então... Problema deles, foda-se. Bom, eu espero que a Marvel um dia chegue onde a DC chegou. É verdade. Quer dizer... Só isso que eu tento... Às vezes eu fico assim com o universo cinematográfico da DC, né? Mas... Vamos que vamos. Eita, Lele. Olha, entre Marvel e DC, eu prefiro Sky High. Ah, Sky High. Heróis originais, criação original. Eu prefiro... Ah, não, nesse podcast não. Nesse Boku podcast, no Hero Academia, que é... Nesse podcast é, não. É o anime de heróis que tá pisando na DC aí. Mentira, sabe qual que eu prefiro mesmo? Eu prefiro Push, aquele filme com Chris Evans e a Dakota Fanning. Ali sim, que universo, viu? Michel, tá suando de nervoso agora. Tá bom, eu tô suando de nervoso. Próxima coisa que não é o teto é a desnecessaríssima e irrelevantíssima briga da internet entre Tula Luana e Pablo Vittar. Que porra é essa? Tipo, acordei e eu vi, tipo, bitch, what the fuck? O que que estava acontecendo? Eu não entendi nada. O Pablo Vittar postou um meme de torcidas da Tula Luana no Twitter e falou, vamos trocar memes. A Tula Luana, ao mesmo tempo, postou no seu blog, no seu Facebook, na verdade. A Web Diva estava putíssima, com razão, deu todas as razões pra Tula Luana. E ela estava putíssima com o Pablo Vittar e falou assim, você não tem moral, você não tem moral. E foi isso que aconteceu. Gente, ela está puto com ele até hoje. Primeiro assim, que a internet, tipo, ela diz, ah não, nossa, façam GIFs meus, eu amo GIFs e memes meus. Aí tipo, ela sabe que a internet faz imagens distorcidas, tem tipo milhares de GIFs dela distorcidos. E tem esses memes assim com o cara dela distorcida, tipo, qual o grande problema com isso? E Pablo Vittar ter usado como qualquer outra pessoa na internet usou. Enfim, tipo, não tem como argumentar com toda a Luana, porque a gente sabe que ela tem problemas. Que ela é esquizofrênica. Eu ia falar que ela é doida, mas tipo, eu ia estar sendo politicamente incorretíssimo. Mas enfim, é. E ela tá overreacting. Além de tudo, ela, tipo, apagou todos os vídeos de todos os canais. Apagou não, ela deixou em privado, mas foi pra fazer um draminha básico, tipo, nossa, internet. Já voltou, né? Vão viver sem mim agora. Vão pra Pablo Vittar. Ai, vai se fuder. Mas ela é muito de lua, né? Então, enfim. Não é que ela é de lua, ela tem esquizofrenia, né? No caso. Gente, na altura que eu tava acompanhando esse rolê todo, tinham falado que tinham invadido a conta dela no YouTube. Então, foi ela mesma. Não. Ela deixa todos os vídeos em privado, porque, tipo, teve uma notícia que saiu agora, não sei se vocês viram, mas 80% das pessoas que recebiam o auxílio do INSS, de auxílio doença e tal, foram cortados. Então eu tenho quase certeza que ela foi cortada junto. Meu Deus. Ai, gente, cortada. Deve ter sido. E, tipo, é porque, assim, é como ela recebia auxílio doença, significa que ela não podia trabalhar. Só que aí ela tava monetizando os vídeos dela no YouTube, e isso é considerado trabalho, sabe, querendo ou não. Então, tipo, qualquer perícia do INSS podia chegar e, tipo, ver que ela tava monetizando os vídeos dela, então, tipo, ela tava apta a trabalhar e podia chegar lá e cortar. E, tipo, como cortaram, tipo, 80% das pessoas que estavam recebendo serviço, eu tenho certeza que ela rodou junto. Caralho, eu tô, tipo, eu tô... A imagem do Michel, que é a própria Tula Luana aqui no Skype, eu tô só essa imagem, eu quero... Eu tô sempre essa imagem. Quando o assunto é Tula Luana. Bom, outra coisa que não é o teto essa semana é a fada japonesa, também conhecida como bruxa japonesa, Nami Amuro, processando todo mundo. Na verdade é porque um jornal postou uma foto do filho dela e, tipo, como todo mundo sabe, todo mundo não, quem acompanha J-pop sabe que ela esconde a imagem do filho dela a todo custo. Daí, como postaram a foto do filho dela, ela resolveu processar por uso indevido de imagem. E essa eu criança acho já tem 20 anos, né? Porque é o filho dela, tem tipo uns 20 anos já, tipo... Enfim, eu acho tosquíssimo. Segundo, uma das fotos que postaram lá, que aparece de fato o rosto do filho dela, é uma foto de um evento em que o filho tava junto com ela e que ela tava simplesmente posando, sorrindo e fazendo, tipo, carinha feliz assim pros paparazzis do evento. Tipo, como que ela quer que a foto não seja postada se ela, tipo, tava posando pra foto? Num evento pra paparazzi. Ai, vai se fuder. Nossa, não. Nami Amuro, oportunista. Nela, a quase é Taylor Swift japonesa. Ela é a Taylor Swift japonesa. Eu amei que a internet finalmente descobriu que ela é um demônio, um capitalista. Que ela gosta de monetizar em cima de tudo. Alguém não sabia disso? Eu detesto Nami Amuro e gosto de militar contra esse demônio que tomou conta da indústria japonesa. Isso. Que faz músicas, demos por cima de... com voz por cima e parece uma coisa mal feita. Enfim, não estou raciocinando muito bem agora. Só um parêntese, ontem o Matheus estava comentando um post sobre Can Eat, Can Sleep, I'm Sick, que era um hino. Pois é, né, Matheus? Estamos de olho na sua contradição. Expondo, Matheus. Eu até me pronunciei ontem no meu Twitter oficial, que é @bucetacor, sigam. Que, citando, parafraseando aqui. Aqui neste perfil, só falamos de Nami Amuro de 2003 até 2011. Por favor, não insistam por comentários sobre outras eras. Então, é esse meu comunicado oficial. Só tenho isso a declarar. Muito obrigado. E para o resto, gostaria de contratar meus advogados. Botou minha foto no Instagram. Não tenho nada mais a declarar. A vibe Taylor Swift de processos aqui é tipo, muito grande. Né? Acabei de cagar nela por causa de processo. Meus advogados. Exato. Outra coisa que não é o teto, tipo, nossa, nunca será o teto. Nunca mesmo, never you'll be never be glamour. É Fifth Harmony, que vai lançar um novo álbum chamado Fifth Harmony, e eu não tenho nada a comentar acho sobre que vai isso, ser uma só bomba dizer que é um câncer saindo do esgoto nas costas de um rato. Se você curte, se você apoia, favor, isso, não você escute devia, esse podcast. Podcast. Mentira, ouça, mas eu não gosto de você. Mentira, ouça esse podcast, nós aceitamos todo mundo, risos. Mas assim, vocês vão ser um pouco zoados. Mas é, e a última coisa que não é o teto é o Sarah. Eu também não sei como pronuncia o nome dessa grande rede social ridícula que não tem sentido nenhum, além de você receber mensagem anônima, que às vezes vai ser coisa tosca, às vezes vai ser mensagem de hate, e você não vai poder responder de volta. E você vai ficar irritado. E você vai ficar irritado e você vai postar no Twitter. É. Se você vai ficar irritado com mensagem de hate, se você não aguenta, sai da porra do aplicativo. Exato, caralho. Nem cria. As pessoas ficam falando que ninguém me odeiam. Criou, na verdade, que a gente não gosta disso. A única pessoa que criou foi o Michel, porque ele não recebe mensagem de hate. Ele recebe, tipo, mensagem de, tipo, edificante, dizendo que quer trepar com ele de novo. É estranho. Exatamente. Michel é uma musa do uso, sexo. Até eu usaria. Michel é uma pessoa deusa boa, do sabe, sexo sabe mensagens não. Boas. Agora, se você é, tipo, a Valentina ou a Nina Bonina Brown, uma pessoa odiosa, que só trai coisa ruim, Ou você recebe de comentário odioso mesmo, porque você tem karma ruim, como é o meu caso, porque eu sou uma pessoa boa. Acreditem. Nem eu acredito. Tá bom. Não tem um falando aplicativo. Sobre isso, última coisa que não é o teto que eu queria adicionar. No plano espiritual, tá rolando uma guerra entre dois lados, tecnicamente tipo o lado da luz e o lado das trevas. E é por isso que as coisas andam tão estranhas no mundo atualmente. Se você perceber que a sua vida tá tipo uma montanha russa de felicidade e tristeza, é porque tá ocorrendo essa guerra. Nossa, no plano espiritual. Tá. E não é o teto essa merda dessa guerra, pelo amor de Deus. Ai, amiga, dragões por favor, e de lutar. Anjos de luz cabalísticos. Eu não acredito que eu vou brigar. Ter que tomar um amiga, banho por favor, azul não fala mais hoje. Disso depois. Sério, eu te marco num post, tipo, um post no Memes tomar... Pagão, que é o grupo pagão. Ai, que eu sigo lá, tipo, eu te marco depois. Eu vou ter que tomar um eu banho, print, na verdade, né? Porque vamos fazer um ritual mas, enfim, anil. Tá rolando isso. A Pamela tá nervosa. Vou ter que fazer um ritual anil da Márcia Fernandes, que eu tenho anotado. Exatamente. E isso é a nossa deixa pra começar em breve o nosso quadro espiritual aqui no podcast, que vai ter muita coisa legal e vai ter, tipo, sim, a Pamela dando instruções. Várias tiradas do tarot. Sabe, espiritualmente pra gente aqui. Pra quem não sabe, foi a bruxa Pamela, que é um ícone que a gente vai, talvez, explicar quem é, que iniciou Lana Del Rey, Azealia Banks, entre outros ícones bruxistas, a iniciar essa carreira no misticismo, sim, no ocultismo, etc. Exatamente. E a Pamela é basicamente um ser do folclore ocultista brasileiro. Vocês têm que conhecê-la algum dia. Um dia conhecerei. Um dia vocês irão conhecê-la. E nesse grande papo aleatório a gente vai finalizando o podcast, né? Na hora. Sim, estamos finalizando. Sim, eu queria, tipo, agradecer a vocês que tiveram paciência de ouvir inteiro e me desculpar também por demorar tanto pra essas edições saírem. A gente teve grandes problemas logísticos. A gente não tava, sabe, recebendo o nosso auxílio do INSS, assim como a tua. Não deu pra bancar a gravação. Exato. Mas é, a gente vai tentar, tipo, regularizar e deixar as coisas mais frequentes e regulares pra não, sabe, tá postando um podcast a cada 15 dias e, sei lá, meia-noite de uma quinta-feira que ninguém vai ver. Enfim, desculpa aí, gente. E até a próxima, né? Beijo pra todo mundo. Eu não sei, não tem ninguém específico pra mandar beijo, mas eu queria mandar beijo pro Esdras, de novo, que já participou do podcast. E que em breve a gente vai lançar o nosso projetinho musical. Eu tô esperando você fazer o meu, sua fodida do caralho. Também, amigo. Eu vou te mandar uns comentários daqui a pouco. Eu queria pedir encarecidamente pra que todo mundo vá pro YouTube pra poder dar view no MV do meu grupo cover, Kido. A gente lançou MV de Fingertip. Por favor, assistam, porque foi um sim, saco pra gravar. Assistam. Então, com assistam, isso, eu deixo um beijo pro Kido, meu grupinho lindo. Que eu amo quase todo mundo. Mentira, gente, eu gosto de todo mundo. Eita! Não. Eita! Nossa! Opa. Ai, senti o cheio. Quem opa, vai achei uma coisa meio Girls' Generation. Uma coisa meio quicada. Treta. Quem é a Jéssica do grupo? A Jéssica do grupo já foi quicada faz tempo. Eita! Aí falando Girls' Generation, em breve elas vão ser pauta, né? Baixo astral estamos chegando. Estamos no Michel Kindy, mas eu sei que por dentro ele tá ali nervoso pra poder falar de assim. Não tô nada. Ah, tá. Não tô nada. Ai, é verdade. Sony, tá o único hate que Michel recebeu no Sarah foi eu falando Jessica Jing come lixo da Tiffany. O que não foi um hate, na verdade, foi só você passando vergonha, porque todo mundo sabe que a Tiffany é um churume tóxico saindo nas costas de um rato de um esgoto muito sujo. Falei. Ai, Tiffany, a gente chegou no top 500 da Melon. Por quê? I Just Wanna Dance, hit no top 40. Pode anotar. Sobre a Tiffany, só tenho que agradecer a ela por lançar a música da Nicola Roberts ainda. Porque se a Nicola não lança, pelo menos a Tiffany lança. É, né? É verdade. É isso, então, galera. Eu não quero mandar beijo pra ninguém, porque ninguém tá merecendo um beijo. Eu vou falar só tchau também. Tchau, Pox. Voltem pra ouvir esse podcast maravilhoso, que vai estar sempre no ar, porque a gente não tem nada pra fazer. É isso. Beijos. Queria mandar um beijo pra todo mundo de São Paulo, que eu tô mudando pra São Paulo em breve. E talvez eu fique um pouco sozinho. E por favor, eu preciso de amigos. É um pedido de ajuda, na verdade. Meu Deus do céu. Eu sou carente, não parece nem aquariano. Beijo, Pox. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel.